estrela, arrebentando paredões. Vem com a gente, Rafa Cortes. Tamo junto, meu irmão. Já vou te ensinar a dança do gatinho que chegou para ficar. Já vou te ensinar a dança do gatinho que chegou para ficar. Você mexe, dá uma paradinha, depois desce. Mexe, dá uma paradinha, depois desce. E mexe, dá uma paradinha, depois desce. Mexe, dá uma paradinha, depois desce. Rafa Cortes, barbeiro de sucesso. Jura de estrela, arrebentando paredões. Portal do Arrocha. Já vou te ensinar a dança do gatinho que chegou para ficar. Já vou te ensinar a dança do gatinho que chegou para ficar. Você mexe, dá uma paradinha, depois desce. Mexe, dá uma paradinha, depois desce. Mexe, dá uma paradinha, depois desce. Mexe, dá uma paradinha, depois desce. Mexe, dá uma paradinha, depois desce. Mexe, dá uma paradinha, depois desce.